3-1, decoloto Salvador aos 1-6, controle o aguardo em 119.35, bom voo, bom dia. Canal 35, obrigado, bom dia. Tony, bom dia, gol na 021. 021, bom dia, contato na decolagem, sube e mantém o 360 da EL. 360 da EL. Suba restrito a nível 320. 320. Passa nível 150, chame o centro e 13325, alterna 288. 2325, 288. 13325. 3325, obrigado. bom dia, Azul 4177. 4177, bom dia. É 360 para a Vitória, copia? Pronto. Azul 4177 autorizado para a Vitória, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Recolando da cabeceira 10, fará curva à direita, subida da Euleda e após Eudes, onde intercepta a Upper Whisky 50. O transponder é o 5537, o controle 1935, proteja. Azul 4177, autorizado Vitória 360, e a Upper Whisky 50, decolada 10, direita da Euleda. Fazer o 17-0-3-5-0, transponder 5-6-3-7, controle 19-3-5, azul 4-1-7-7. Azul 4-1-7-7, correto cotejamento, champão para o pushback e acionamento no portão 01. sinal e deram. Bom dia, TAM 3601. TAM 3601, copia 360 para Congonhas. 360 Congonhas, por favor. TAM 3601, autorizado para Congonhas, nível de voo 360. Pela rota como preenchida no plano, Opel Zulu 16, aerovia até Belo Horizonte. Após, segue direto para... Opel Zulu 16 para Belo Horizonte, após direto para a posição Trivi, após direto para Pirassununga. Decolando na 10, fará curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da El, após posição Lida e em seguida a posição Bridge, onde intercepta a Opel Zulu 16. O transponder é o 5525, controle em 1935, Cottage. Autorizado com Goiás ao 360, conforme o plano de voo, Upper Zulu 16, PHZ, Trivi, Pira, pista no 10-10, curva direita, Dael, Leda e Bridge, 5525, transponder, controle 1935. Correto, tá 32, corrijo, 3601, chame pronto para o pushback e acionamento, a informação é a Foxtrot. Samara, estamos na Foxtrot, obrigado. Plano Salvador, meu cordial, bom dia, é o Pioneiro 23. Bom dia, Pioneiro 23, 110 para Recife, está pronto a cópia? Pronto para a cópia, prossiga. Pioneiro 23, está autorizado para Recife, nível de voo 110. Pela Golf 677, ponto de decolagem da cabeceira 10, fará curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder é o 0263 e o controle em 119.35, conta aí. Autorizado em Recife 710, pela Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição caiu. 0263 é transponder, 1935 é o controle. O Pioneer 23 está no pátio de táxi, foi com a aqui em cima do trote. 05 a bordo para acionamento. Pioneer 23, correto o cotejamento, está autorizado acionamento, altímetro no 012, chame para o táxi. Chamada para o táxi, Pioneer 23. Salvador, bom dia, Gol 7652. Gol 7652, bom dia, 400 para o Galeão, pronto para a Copa. Pronto. Gol 7652, autorizado para o Galeão, nível de voo 400, pela APA Zulu 16 até a posição Groof, após APA Zulu 14 até a posição Toquim. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda e após bridge, transponder é 5540, controle 1935, proteja. 1028, que negamos 012. CDI não copiou. Autorizado, chama para ingresso. Chamada para ingresso, pioneiro do 3. Então, após o Luna 6, Grufe, após o Luna 4, Toquim. Decola na Dael, até Leda, Leda voa direto bridge. 5540, transponder 1935, controle, Gol 7652. Correto, 7652, a informação atualizada é Golf, troque para 118, meia dúzia. Para o pushback e acionamento. Trocando, obrigado. Pioneiro 23, está livre ingresso, táxi sobre a pista, o backtrack, reporte alinhado e pronto para a decolagem, na cabeceira 10. Excelente, o Pioneiro 23, virado sobre a pista. Salvador, 4177, botão 1 para funcionamento. Autorizado, 4177, o altímetro no 012, chame para o táxi. No 012, chamará 4177. Salvador, Web 5898, autorização para confins. Web 5898, copia, perdão, toque para 118.6, aguarde um instante para a cópia, Web 5898. 18.6, aguardando cópia. Salvador, boa noite, eu sou Mike para Fox. Boa noite, Mike Bravo Fox, prossiga. É que nós vamos girar em marcha lenta aqui, ponte 8, durante 5 minutos. Agora precisamos do auxílio de vocês para entrar em contato com o fiscal dentro. Por favor, que a gente não está conseguindo aqui. Ok, vou avisar aqui, ok? Nós agradecemos aqui, estamos na guarda. Estacionamento, Gol 7652 no portão Alves. Autorizado, chame táxi, Gol 7652, que é legal no 012. No 012, chama pro táxi 7652. Pioneiro 23, reporte pronto para a decolagem aqui. Ok, autorizado então a decolagem, o vento é 110 graus, 4 nós, que negal no 012.